Olá. O futuro, como será o futuro? Muitas pessoas gostam de fazer análises científicas. A gente tem muitos livros de ficção, filmes de ficção que mostram o futuro sob diversos ângulos, né? Um futuro catastrófico, um futuro onde a humanidade se renovou, enfim, tantas coisas. Que a imaginação humana tem feito. Tem pessoas que consultam aí os videntes, astrólogos, todo esse tipo de gente, para consultar o seu futuro imediato aqui e talvez os anos que vêm pela frente. E tantas coisas as pessoas acreditam de verdade, mas certamente, isso nós também sabemos, né? Que tem uma diferença bem grande entre aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que elas projetam a respeito do futuro, e aquilo que a palavra de Deus revela. Como nós temos acompanhado aqui, nós estamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vimos aqui uma pequena introdução, onde Paulo mostra ali a sua alegria, né, tendo confirmado que os tessalonicenses tinham aquelas virtudes cristãs, né, a fé, o amor, vinham crescendo na vida deles, né, aumentando, frutificando. E ele via isso, inclusive, de um modo muito particular, por meio da perseverança deles, no sofrimento, como eles perseveravam no meio da perseguição, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo com eles ali, por conta do Evangelho. É sempre bom a gente lembrar. Agora, pode ficar aí uma pergunta na mente dos tessalonicenses e da nossa, diante da situação que a gente vive nesse mundo, com tantas lutas, às vezes com mais perseguição, às vezes com menos, mas na mente de todo cristão, no coração de todo cristão, até quando? Até quando? Quanto tempo dura essa situação difícil de perseguição, de eu sofrer por causa do Evangelho? Por quanto tempo eu tenho que perseverar? São perguntas humanas, né, que vem à nossa mente. Então, Paulo, ele volta a falar aqui nessa segunda carta sobre a volta de Jesus, uma volta que ele nos mostra aqui os dois lados da moeda. Ela é ao mesmo tempo terrível e gloriosa, o que vai depender de que lado nós estaremos nessa volta de Jesus. Bom, o nosso texto de hoje, em 2 Tessalonicenses, ele começa no versículo 6 do capítulo 1 e vai até o versículo 12, encerrando assim esse capítulo. Diz o seguinte: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Terrível e gloriosa volta de Jesus. Paulo nos mostra, em primeiro lugar, que essa volta de Jesus ela tem a ver, em primeiro lugar, com a punição aos rebeldes. A punição aos rebeldes será terrível. E ela está reservada para quem? Para incrédulos e desobedientes. Ué, mas não é a mesma coisa? Bom, a incredulidade, é bom que a gente sempre lembre disso, a incredulidade, ela faz parte de toda a raça humana. O ser humano nasce incrédulo e nasce condenado por ter herdado a culpa de Adão. Bem, aqui a gente tem muito, teria muito que falar sobre essa questão teológica, mas a gente já sabe disso, a gente já tem isso bem assentado na nossa mente, no nosso coração. Então, só lembrando aqui que não existe uma categoria de seres humanos que são excluídos disso, a não ser aquele que é salvo pela fé em Jesus, evidentemente. Então, a incredulidade é a condição de toda a raça. A incredulidade ela é a condição daqueles que estavam perseguindo os tessalonicenses. Veja que Paulo ele está se referindo aqui explicitamente a essas pessoas. Retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. É óbvio que Paulo não está falando aqui da pessoa que jogou lá o lixo lá no quintal do tessalonicense crente, né? Ou só causou um prejuízo financeiro para ele, ou bateu nele assim por qualquer motivo, teve um ato de violência. Não, são atos de rebeldia em relação ao Evangelho. Tanto é que ele vem claramente dizendo, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Bom, então, em primeiro lugar, vamos deixar isso mais uma vez claro, a incredulidade é a condição de toda a raça. Mas e a rebeldia? Onde que entra essa desobediência? Esses que desobedecem ao Evangelho. Veja, existe uma diferença sutil aqui, mas ela existe. Por quê? Porque há pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, evidentemente eles continuam sendo incrédulos, e por serem incrédulos, eles estão condenados diante de Deus, ponto. Agora, o que acontece com o desobediente? O desobediente, ele ouviu o Evangelho, ele foi exposto à verdade do Evangelho, que diz, olha, você precisa se arrepender, você precisa crer em Jesus para ser salvo. E a pessoa diz, não, eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não reconheço isso para a minha vida. A pessoa se rebela contra o Evangelho. É muito importante a gente frisar isso. Não é uma mera perseguição pessoal, não é uma questão pessoal. Vira pessoal, porque o objeto, o alvo, acaba sendo o crente, o que crê, o que fala de Jesus, o que vive o Evangelho. Agora, a quem realmente, contra quem, melhor dizendo, essas pessoas estão se rebelando? Contra Deus, contra o Evangelho. O que, sem dúvida nenhuma, acrescenta culpa a eles. Como acrescenta culpa? Como é que alguém pode ser mais culpado e mais condenado do que o incrédulo já está? Bom, lembremos aqui da questão de que Jesus coloca quando ele fala. A gente tem muitas coisas no Novo Testamento sobre isso, mas tem uma passagem muito que mostra muito essa realidade, quando Jesus ele fala que ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres, as coisas que aconteceram aqui, tivessem acontecido lá em Sidom, em Tiro, ou seja, em territórios de gentios, em territórios estrangeiros, eles teriam se arrependido, eles teriam aberto os olhos. E Jesus não foi lá porque não era o propósito dele salvá-los, enfim, né? O que ele está dizendo é que aqueles israelitas, aquelas pessoas que haviam visto quem ele é, haviam visto as comprovações da sua divindade, de ele ser o Messias, de ele ser realmente quem ele dizia ser. E ainda assim não creram, rejeitaram. Essas pessoas estavam numa condição pior do que os gentios que não haviam sido expostos à verdade do Evangelho. Portanto, é uma questão interessante e importante nas Escrituras nós entendermos que existem sim graus de punição. Embora, veja, a punição é a condição mais terrível que se pode experimentar. Se ela está reservada para incrédulos e desobedientes, é importante a gente entender que ela é a condição mais terrível. Paulo fala aqui de destruição, de separação. Destruição aqui, evidentemente, não é aniquilação. Os termos aqui combinados, destruição eterna, ou seja, uma destruição que não tem fim, não é um ato único. Destruiu e deixou de existir. Não, aqui é a consciência, o ser consciente, o ser que vai para a eternidade, é desprovido de todo e qualquer resquício daquilo que é bom. Porque aqui nesse mundo, ainda os incrédulos, todo ser humano pode desfrutar de coisas confortáveis, de coisas que lhe dão alegria, que lhe dão prazer e tudo mais. Não estou aqui dizendo necessariamente de forma pecaminosa. Aqui a pessoa pode desfrutar, sentar numa cadeira de balanço, né? E numa varanda, contemplar um pôr de sol, mesmo não sendo uma pessoa crente, uma pessoa que crê em Deus, e aquilo trazer assim uma paz, trazer um conforto para ela. Se bem que, se ela apoiar toda a paz e o conforto dela nisso, claro que ela está errada, mas ainda assim ela consegue experimentar. Lá não. Lá no futuro isso não vai acontecer. Paulo descreve aqui uma vinda terrível. Ele fala aqui no finalzinho do versículo 7: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Veja, ele diz, ele punirá, versículo 8. Eles sofrerão, versículo 9, a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa ausência total de Deus, de qualquer emanação, de qualquer manifestação da bondade de Deus, que ainda existe neste mundo em alguma medida, Deus beneficia a raça humana, lá não vai haver benefício, não vai haver bem, não vai haver conforto, vai haver um desprovimento total, uma retirada total de todas essas coisas. Agora, como que existem esses graus? Como é que pode haver uma punição maior? Isso a Escritura deixa tem um certo silêncio, a gente não tem como medir exatamente, esse aqui vai sofrer em tal e tal proporção, aquele lá em tal e tal proporção. Mas o fato é que Paulo fala aqui especificamente dessas pessoas. É bom a gente também aqui ressaltar que não, essas pessoas não estão sendo punidas apenas e simplesmente porque elas causaram tribulação aos crentes. Porque perseguiram os crentes, então agora Deus está desforrando neles. Não. A causa aqui é porque eles são incrédulos e mantiveram a sua incredulidade numa situação de rebeldia, de rejeição. Quando esses crentes testemunharam, quando eles falaram de Jesus, essas pessoas se voltaram contra eles. Não só eles rejeitaram a mensagem, mas passaram a ser hostis com essas pessoas. A hostilidade é uma consequência, né? A hostilidade, ela possivelmente também vai pesar ali na questão, mas a questão principal é a sua incredulidade e a sua rejeição à mensagem do Evangelho. Isso nos mostra aqui que não é a popularidade do Evangelho que determina a sua validade. O Evangelho não era um sucesso absoluto no primeiro século. Ele alcançou muitas pessoas, nós sabemos disso, alcançou pessoas de povos diferentes, línguas, lugares diferentes. Graças a Deus, Deus fez a sua obra, mas a sua obra não foi uma obra no sentido de, não, eu vou, o Evangelho vai alcançar todo mundo vai entender, todo mundo vai crer. Não, camadas diferentes, de sociais, homens, mulheres, mas não era a maioria, nunca foi, e não foi a boa recepção ao Evangelho que determinou a sua validade. O que determina a validade do Evangelho, quem, melhor dizendo, determina a validade do Evangelho é Deus. E aqueles que o rejeitam hoje, esse pessoal que está aí zombando, fazendo piadinha, fazendo filmes, fazendo piadas, desprezando as pessoas que creem, isso para dizer o mínimo, quando não existem perseguições que chegam até a morte. Ainda hoje, em alguns lugares do mundo, ser crente significa um alto risco, né? Então, não é a popularidade do evangelho que determina a sua validade. A punição aos rebeldes será terrível. Mas a recompensa aos redimidos será gloriosa. Claro, existe o lado terrível, mas existe o lado glorioso. Ele é glorioso de qualquer forma, né? É que essa glória de Jesus, ela não vai ser benéfica para o incrédulo, essa glória manifesta de Jesus. Agora, vamos só entender aqui que Paulo está falando aqui especificamente da segunda vinda de Jesus. Se na primeira carta ele falou um pouco mais ali do arrebatamento, agora neste ponto ele está falando da segunda vinda, Jesus como juiz, Jesus como aquele que vem para esse acerto de contas e para o estabelecimento do seu reino. Sendo que as questões que têm a ver com juízo dos incrédulos, elas começam com a sua volta. Existe ali um julgamento, julgamento das nações, julgamento do próprio Israel, existe a separação, né, dos que entram, dos que não entram no reino, mas temos que entender que tudo isso, depois do reinado de Cristo, haverá um julgamento final, trono branco, quando Jesus então estará ali presidindo, né, assentado no trono, e as pessoas, ou melhor dizendo, os incrédulos receberão a sentença final ali, a condenação final que os encaminhará para o lago de fogo. E é tudo isso que Paulo está descrevendo aqui. Começa com a volta de Jesus, toda essa manifestação, essa glória, um esplendor jamais visto. As pessoas no mundo gostam muito de espetáculos, coisas fantásticas, né? Fogos de artifício, Olimpíadas, prédios, o prédio mais alto do mundo é o prédio, não, agora não é mais esse, é o outro, o maior navio, esse navio é esplendoroso, olha o tamanho, olha que coisa enorme, olha que coisa esplendorosa, olha esse show de fulano, né? Esse espetáculo, quantas luzes, quantos efeitos especiais, olha o filme aquele do herói tal, quantos efeitos também, as pessoas ficam extasiadas com tudo isso. Nada disso chega aos pés da manifestação gloriosa do Senhor Jesus, um esplendor jamais visto, o esplendor da sua glória. Jesus voltando com os seus anjos, Jesus é ali revelado em chamas, em meio a chamas flamejantes que simbolizam o seu juízo, o seu poder de juiz, que trazem claramente essa ideia. Mas para nós, para todos os redimidos, isso significa a glória, enxergar a glória de Jesus e ficar, como Paulo descreve aqui, admirado, como quem contempla algo realmente maravilhoso, algo digno de ser visto. E o que é bem interessante, Paulo diz que nós vamos contemplar Jesus nessa glória, mas veja o versículo 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Veja, é em, através de, ou seja, o esplendor de Jesus ele é visto pelos redimidos e através deles. Não se esqueça que a glória de Jesus é como Paulo disse, né, esse tesouro guardado em vasos de barro, essa redenção que nós temos. Nós somos provas vivas da redenção de Jesus. A obra majestosa que Jesus executou na cruz de salvação, de redenção, tirando pecadores das trevas e trazendo para a vida, dando vida espiritual, e no devido tempo nos justificando pela comunicação do Evangelho que chegou ao nosso coração e nos abriu os olhos. Isso é o Evangelho dentro de nós. Isso é Jesus operando na nossa vida. E no dia que Jesus se manifestar, nós seremos essas pequenas chamas, esses pequenos reflexos, ainda que nada em absolutamente comparáveis ao grande esplendor, absolutamente gigantesco de Jesus, ainda assim nós seremos como que um reflexo de uma multidão de pequenas glórias, podemos dizer assim, uma vez que seremos glorificados, seja porque fomos arrebatados ou porque fomos ressuscitados, ali estaremos com Jesus, provas vivas da redenção. Esse é um esplendor jamais visto. Mas Paulo, ele olha para isso, ele olha para o sofrimento que os tessalonicenses estão passando. É claro que ele quer aqui também, além de transmitir a sua aprovação e dizer para eles, olha, que bom que vocês são pessoas que verdadeiramente representam o Evangelho, mostram que são crentes de verdade. Vocês têm perseverado no meio de tudo isso, mas eu estou convencido de que lá na frente vai haver essa glorificação e nós estaremos juntos. Ele se inclui, evidentemente, né? Nós vamos estar lá, nós vamos participar de tudo isso, mas eu oro para que hoje essa realidade seja vivida por vocês. Continue sendo. E continua sendo como? Com a ajuda de Deus. Ele ora para que Deus, com o seu poder, só pode ser desse jeito mesmo, né? Só com o poder de Deus é que podemos viver essa vida, né? Essa vida para a qual Deus nos chamou. Ele fala, essa vida em cumprimento aos propósitos que Deus tem para vocês. Deus tem propósitos, esses propósitos vão chegar lá na frente, aonde ele planejou, aonde ele determinou. Nós vamos estar lá nesse dia glorioso, nós vamos fazer parte dessa glória, de alguma maneira, essas pequenas glórias que Deus fez para ele, que Jesus comprou com seu sangue, Porém, ainda hoje, nesta vida, neste presente, no nosso dia a dia, no dia a dia lá dos Tessalonicenses, em primeiro lugar, o que Paulo esperava é que Deus operasse com seu poder, poder gracioso, poder de graça, o poder que concede que alguém possa, nesta vida, com a sua imperfeição, não estando glorificado, não estando ainda num estado de plena liberdade do pecado e de todas as limitações, ainda assim, propósitos cumpridos nesta vida, inclusive através do sofrimento. Quando vier a perseguição, quando vier a tribulação, que Cristo seja glorificado através da vida dos Tessalonicenses e de todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, que se identificam com Jesus Cristo por meio da fé, por meio do Evangelho. Recompensa gloriosa. Recompensa não por obras, não por só por ter perseverado. A perseverança, ela é resultante da fé. A fé leva à perseverança. E a fé é produzida por Deus. E a perseverança, pelo que Paulo está mais uma vez confirmando aqui, precisa da ajuda de Deus, do poder, da graça de Deus, para que o crente ele continue vivendo, continue olhando lá para frente, continue sabendo quem ele é e sabendo quem ele é. Ele viva de modo a cumprir esses propósitos. O alívio que ele fala no começo do versículo 7, né? Ele fala isso, né? Que Deus retribua, por um lado, esses perseguidores, mas dê alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Mas veja, esse alívio não é aqui e agora, como pregam muitas teologias, né? Tudo é aqui e agora, tudo é para já, tudo é para se viver aqui. Aqui a vida pode ser muito complicada, e é de fato complicado, tem muitas complicações para o Evangelho, especificamente falando. E esse alívio, certamente, por tudo que dá para ver aqui, Paulo, ele não está dizendo que ele vai acontecer plenamente nessa vida. Claro que Deus muitas vezes dá o seu alívio, ele nos dá alívio em muitas situações, como deu aos Tessalonicenses, como deu a Paulo, mas o pleno alívio, ele vem lá na frente, ele está lá no futuro, é com esse que nós devemos contar e é ele que deve impulsionar as atitudes condizentes com isso no presente. Nós devemos, eu creio, à luz desse texto, como Paulo fala em outra carta, quando ele fala ali aos Coríntios, nós devemos exalar a fragrância de Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 16, veja que interessante. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A ideia aqui é provavelmente Paulo pensando aqui nos generais romanos, né, que chegavam vitoriosos, né, entravam vitoriosos, chegavam em Roma e eram recebidos com incensos. E esses incensos iam ali acompanhando aquela espécie de procissão. As pessoas iam na frente ali, incensando, né? E o povo aclamando esse general que vinha ali com seus escravos, vinha ali com as suas vitórias, mais vitórias para Roma. Ele entrava ali pelo arco do triunfo, né? E a sua vitória era celebrada com aroma, com esse aroma. Então, Paulo traz aqui a ideia de que nós somos conduzidos vitoriosamente em Cristo. Ele é o que está à frente, né? Ele é o que conduz. E vai espalhando em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele continua no versículo 15: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós somos esse aroma de Cristo, esse perfume, essa fragrância, essa vivência. Nós vivemos aqui o Evangelho e somos aqui representantes de Jesus, tanto para os que são salvos, por meio da nossa vida, da nossa mensagem, quanto aqueles que estão perecendo, ou seja, rejeitando o Evangelho e indo para toda essa destruição, toda essa separação de Deus que Paulo disse aqui no texto que nós lemos. Versículo 16. Para estes, ou seja, para os que rejeitam, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Diante de um texto como esse, eu penso que ele se aplica aqui nessas verdades que Paulo colocou. Penso que os tessalonicenses deveriam raciocinar de forma semelhante, ou seja, procurando exalar essa fragrância de Cristo, deixando os resultados para ele. O que nós temos é que exalar essa fragrância, sermos verdadeiros cristãos, expressarmos Jesus Cristo nesse mundo, deixando os resultados para ele. Quem vai ser salvo? Quem não vai ser salvo? Quem vai rejeitar e vai ser condenado? Quem vai crer no Evangelho e vai estar conosco lá, contemplando esse dia glorioso? Isso é Deus quem vai, quem na verdade ele já determinou, né? Mas quem vai confirmar na vida dessas pessoas. E devemos, evidentemente, almejar e refletir nessa vida tudo o que nós somos realmente em Cristo. Como Paulo ora ali pelos tessalonicenses, né? Que essa realidade seja presente, seja expressa por nós a cada dia. Que Deus nos ajude a termos essa boa perspectiva do futuro, essa terrível e gloriosa volta de Jesus, seja algo que nos leve até uma vida que o glorifique. Que Deus nos ajude nisso. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.